Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ali pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Jurassic Cast, não, meus caros internéticos, voltamos com mais um Jurassic Combo! Que tem tempo que a gente não grava, a gente gravou o... Aliás, a gente não gravou... A gente não, porque o bonitinho só a gente viaja, não só gravou festinha. E hoje eu vou botar este programa em panos... Como é que é? Em pratos limpos. Eu ia falar em panos quentes. Panos quentes? Eu ia botar em panos quentes. Eu falei, eu inverti. Dois deitados. Ai, que burro. Dois velhos deitados. Está comigo aqui o Brunão. E aí, galera, beleza? Tava com saudade de gravar Jurassic Combo. E dessa vez que ela vira, é nóis, velho. É nóis. É, vamos mostrar como é que grava o programa, Bruno. Interessante. Ai, ai. E dessa vez a gente não vai falar de boneco do Edward pra trepar em cima, velho. É. Pelo amor de Deus, velho. Eu vou ver formas de diversão, velho. Hoje eu vou botar em panos limpos isso aqui. Está comigo aqui também essa véia. Essa véia do teu cu. Meu cu tem a mesma idade que eu. Engraçado meu também. Coincidência. Eu ia falar uma gracinha, mas não vou por respeito. Tá. É isso, internéticos. Hoje nós voltamos com mais um Jurassic Combo, Jurassic Combo 24, para ler aquelas notícias bizarras e aqueles e-mails cafajestes e bacanias que vocês mandam, porque tem uns e-mails muito bacanas e tem outros e-mails muito cafajestes. Eu acho que faz tempo que a gente não vê os e-mails cafajestes, eu acho que só chegou e-mail legal. Tem. O último que eu recebi, quiseram acender o cachimbo da paz comigo, eu li, eu comecei a rir. Falei, não, eu vou me dar o trabalho, não. Vamos lá, então, para não perder o que eu esqueci de falar. Mas quem eu vou lembrar é o agora. Velho? Olha lá. Cadê o velho? A mente de velho, a cara de velho é tio. Eu tô em chutaço. Tá bom, Pitel. Ô! Boneco! Da vida. Tô vendo... Para não perder o costume, primeira notícia, Brunão. A primeira notícia, cara, essa notícia é velha, eu não vou ler essa não, velho, sério, essa eu não, eu me recuso a ler, sabe por quê? Porque eu sempre vou ler essas, pô, eu fico com ódio de nego que faz arte de merda, entendeu? É porque hoje em dia, depois que inventaram depois que inventaram o cubismo, isso. Qualquer filha da puta hoje em dia vira e fala assim, tu dá uma cagada na mão e taca na parede, que isso? Arte. Quando pincelaram, isso é sério, viu? No meu colégio, quando eu tava lá no primeiro ano do segundo grau, lá vem. Pincelaram as paredes do banheiro de cocô. Nossa senhora, velho. Eu não sei porquê, mas pincelaram. Eu sei que a diretora entrou furiosa, falando que tinham passado cocô na parede do banheiro e ela queria saber quem era o responsável. Como que se o responsável fosse virar e falar assim, fui eu, né? Então assim, se fosse hoje, nego ia virar e falar assim, tira foto, porque nós temos um artista, o quê? Porque é uma criança que se frega cocô na parede? É performance. É performance artística. Velho. Depois daquela vaca, que aquilo é uma vaca. Aquela que acabou com os Beatles lá, a Yoko Ono. Cara, a gente já botou o áudio dela, mas eu vou pedir pra botar de novo. Bota só uns 5 segundinhos dessa louca da Yoko Ono fazendo arte. Bota aí, por favor. Ah! cara, depois que isso foi chamado de arte, eu lavo minhas mãos para a humanidade. Não é, velho? Mas tem a notícia que a arte de explorar o cu alheio. Conheça a curiosa performance Macaquinhos, cara. Lembra um pouquinho a Centopeia Humana, não lembra? Lembra. Lembra pouco, né? Lembra, exatamente. Olha só. É, a notícia começa assim: meu cu pra você. Quem nunca ouviu proferiu tal expressão? Pior que às vezes eu falo isso. Caio Maviveloso Yang Dallas. Olha o nome das criaturas, tá? Levaram tão a sério o termo que conceberam macaquinhos. Você é estudante da USP. Na curiosa e ousada performance, indivíduos exploram os ânus uns dos outros. O projeto nasceu em 2011, aí eu fico me perguntando, 3 anos pra desenvolver isso? Cara, isso aqui levou 3 anos pra eles conseguirem enfiar o dedo um no cu do outro? É literalmente 3 anos. O projeto nasceu em 2011, nós estamos em 2014. O projeto, né, velho? É você. Projeto. A gente tá vivendo. É super valorizar demais, né, velho? É, velho. Hoje a gente tá vivendo uma época de extrema mediocridade. Qualquer bosta isso. É elevado ao status de gênio. Você pega, por exemplo, o YouTube. Isso, né? Exato. Que você pega um bando de moleque retardado, que não sabe nem falar jogando direito. Jogando Minecraft. Aprende a gravar no Fraps, que o nome do programa é esse, é Fraps. Isso. Aprende a gravar no Fraps, começa a jogar Minecraft, igual a Ruiva falou. E aí tem um bando de moleque mais retardado ainda, que assiste, bate palma e fala, isso é um gênio. Isso. 2 horas o filho da puta farmando um diamante pra fazer uma caixa, e o cara vai e me entra na Brasil, como é que é? Brasil Game Show, que é outra bosta, mas entra na Brasil Game Show e para o evento porque tem aquela cambada de roezeiro, moleque sem pé nem cabeça, que nunca leu um livro, entendeu? Não tem a menor ideia de como conjuga um verbo. A porra fica o dia inteiro na bosta do Facebook. Sei lá, essa geração de merda. Ô, geração de merda que tá vindo, viu? Putz, grilo, olha o futuro. Olha o futuro. Aí tudo bate palma, e agora a gente vê aqui, 2 anos pra fazer um cara enfiar o dedo no cu do outro, e aqui tem uma página dedicada a isso, ainda fala o nome do artista, qual é o nome desse artista aqui? São 3 artistas aí, ó, Caio, Maviveloso e Yang Dallas. Caralho, precisaram de 3 pessoas pra entender como é que se enfia o dedo no cu. E fica, não, e não é só o dedo, não é só o dedo, é explorar. Ah, é explorar. É explorar, cozinha. Porque tem foto deles olhando e mexendo pra lá, mexendo pra cá, e cheirando, e botando o dedo e tirando e cheirando de novo. É por isso que chama macaquinhos, entendeu? Isso, porque são macaco fica macaco faz essa porra, entendeu? É, o macaco fica futucando o dedo um pro do outro. Mas macaco isso. É um primata! Aí agora, eu só peço que botem, por favor, essa música pra tocar. Vamos dançar tudo nu, tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você diz que dá, não deu. Fora no pé, tá tinindo. Fica no cu, tá sumindo. Larga teu marido, mulher, e vem fuder mais eu. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. É um clássico essa música. Essa, né? É um clássico, essa entendeu? Música é de uma poesia que eu vou te falar a verdade. Pois é, mas ela traduz literalmente o que é isso aí, velho. O que é isso aí, exatamente. O que é isso aí, entendeu? Exatamente. Então é isso, galera. Todo mundo com o dedo no cu, menos eu. Não acabou. Para felicitar e agraciar aquelas pessoas que assinam o vídeo do Jurassicast e nos escutam, hoje nós vamos entender com essa devassa como é que se explora um cu alheio. Vai lá, meu filho. Explique. É igual um macaquinho mesmo. Você nunca viu o vídeo do macaquinho dando aquela ficadinha assim, aí ele olha. Aí o de trás dá aquela fechadinha assim, porque deu aquele sustinho. É isso aí. Só que aqui, nessa foto, tô achando engraçado. É a cara da galera que tá assistindo o movimento artístico. Interessadíssimo. Você não viu, tipo, um tá segurando a risada, o outro tá, tipo, desviando o olhar, assim, tipo, porra, é meu irmão, convidou pra vir aqui, mas eu não quero. Aí, tipo, ele tá olhando assim pra cima. É verdade. Não, e tem na terceira foto, tem um dos macaquinhos que tá curtindo mais do que deveria. Tem! Não, eu fico chateado porque eu vejo que a humanidade está evoluindo, né, cara? Porra, eu tô aqui no mesmo link da notícia relacionado, não vou falar qual é o site, porque esse tipo de site replicador de notícia eu não vou me dar o trabalho de dar clique pra ele. Mas assim, nos links relacionados aí tem aqui, refugiados jovens nus, refugiados, jovens nus contra a intolerância do governo russo. Aí um bando de moleque fica, resolveu tirar a roupa e ficar de frente. Velho, que merda! Eu não sabia que só existia bengaludo na Rússia. Dá uma olhada nisso aí, velho. Deixa, cadê? Cadê? Eita! Tá? Calma, não, você é babá, chama o tecladão, toma aí. Nossa senhora, você viu, Bruno? É, tô vendo. Tá, isso que lá é frio. É isso aí, parabéns pros russos. Mostrando por que eles conseguiram foder o nazista, né? Naturalista finalmente consegue ser engolido por uma sucuri gigante. Caralho, né, velho? Cara, é seleção natural mesmo, né, velho? Vou te contar. Meu Deus do céu, eu gostei, cara, do boneco em 3D que fizeram dele. O naturalista norte-americano Paul Rossoli concluiu seu experimento para ser engolido por uma sucuri e gravar o interior do animal. Porra! A façanha será exibida nos Estados Unidos pelo canal Discovery no próximo domingo. Ao ser questionado sobre os danos ao animal, ele disse que sua prioridade sempre foi não fazer mal à cobra. Por mim, não estava com medo. Testamos a roupa e eu sabia que estava indo para um lugar seguro. O cu da cobra é seguro, né? É, ele só ia ficar assustado quando ele começasse a se liquefazer lá dentro. É, porra. É estranho os ativistas ficarem contra mim, que sempre fui uma pessoa preocupada com os animais, super. Quis fazer algo chocante para chamar a atenção de todos sobre essa espécie de cobra, mostrar como são e como vivem. Por medir o dobro de uma presa normal da sucuri, Rossoli foi muito criticado. Ele vestiu uma roupa especial que permitiu que a cobra de 7,6 metros o engolisse por inteiro. Contou também com reserva de oxigênio, equipamento de segurança e, claro, muitas câmeras. Pera, que inferno. É, o pior que a notícia não diz o que aconteceu no finalmente, né? Mas eu vou te contar, cara. Que imbecil, né, velho? Que babaca, naturalista de merda. Por quê? O que vai acontecer? A cobra engoliu ele, provavelmente, e aí eles vão filmar lá dentro, e aí uma hora o cara vai querer sair, porque ele não vai querer morrer. Ele não quer lógico, morrer, ele quer ser engolido pela cobra. Então vão dar um jeito de tirar ele. Ou seja, vão fazer a cobra... Ou vão fazer a cobra vomitar, que não deve ser uma visão muito, muito legal, né? Cara, vão ficar, tipo, espremendo tubo de pasta de dente no rabo da cobra, assim, isso, fazendo o cara voltar pra frente. É isso que eu tô imaginando. Ou então vão picotar essa cobra. E aí vão abrir a barriga dela e vão tirar ele de lá. Mas, cara, que babaquice, né? Podia só enfiar uma câmera dentro da cobra e pronto. Não, sabe um negócio legal? Inventaram faz pouco tempo, assim, chama raio-x. Pra saber o que tem dentro da cobra. Pois é. Faz um raio-x da cobra, caralho. Como é que chama aquela câmerazinha que entra, assim, dentro da gente? Endoscopia. Endoscopia? Faz endoscopia na cobra. Nossa, mas sabe de uma coisa? Vocês dois estão a ponto de voltarem na discussão de como trepar com o cartaz do Edward. Não, cara, não. Não, vocês dois estão discutindo como que se analisa o cu de uma cobra. Vocês perceberam isso? Não, que falou isso, cara? Vocês estão fazendo endoscopia, faz não sei o quê? Não, velho, eu tô falando só que o cara teve uma ideia idiota. É o só isso. O cara quer ser uma endoscopia humana dentro de uma cobra, coitada. Não, pois da cobra. É, aí eu acho legal o cara ainda virar e falar assim... Não... Eu amo os animais. Ah, você ama os animais? Por que que tu não botou simplesmente uma câmera dentro da cobra pra você ver como é que funciona o sistema digestivo dela? Exato. Já que você quer? Pois é, por que que você não fez um raio-x dela? Acabou. Não, eu tenho que entrar porque eu tenho que sentir. Esse é irmão do cara que tá levando dentro do cu. Na segunda foto lá, ó, do primeira notícia lá. Isso. É o irmão dele. Agora, que porra de família disfuncional, né? É, um quer ter uma cobra no cu e o outro quer ser engolido logo de uma vez pela cobra. Isso, exatamente. Toda uma vibe, assim, tão, sabe, tão contos do além-túmulo, sabe, essas paradas, assim, meio... Você tá além da imaginação. Eu gosto muito desse tema, sabe, essas coisas, assim, paradas, tipo, histórias do sobrenatural que nunca aconteceram, que passaram no history, essas coisas, assim, eu me amarro. História do Saci. É, nunca dá nada, o problema é que nunca dá nada, né, e, enfim, mas eu curto, eu gosto de saber das histórias. E tem uma aqui, suposto... Monstro marinho achado em praia russa volta a gerar debate. Alguns chegaram a dizer que seriam os restos de monstro pré-histórico, como que se fosse, né, durar até agora. Após testes, especialistas descobriram que o esqueleto era de baleia beluga. Porra, aí tá vendo? Porque nunca dá em nada, velho. A merda é essa. É verdade. Não, não. Esse aí é o esqueleto da cuca. Parece olha a cuca, velho. Lembra da cuca? Olha os cabelinhos da cuca. Os cabelinhos ali, ó. É igualzinho a cuca, velho. Mas a cuca antiga ou a cuca gostosa? Porque deixaram sexualizar até a cuca. Não, né? A antiga. Não, a cuca do sítio lá. A cuca antiga. Anos 80. A antiga, quadrada, né? Isso, é. É, aquela cuca falava, era desgraçada. Falava gritando, lembra? Isso, exato. Eu lembro, né? Desovaram na Rússia a cuca, coitado. Teve um apesar caso... de ter... Não, que... fala, cara. Fala merda, fala isso. É, mas eu já tô acostumado. Apesar de ter sido descoberta há quase uma década, a carcaça de uma criatura encontrada por soldados em uma praia na ilha de Sakhalin, na Rússia, voltou a provocar debate na web. Alguns acreditam que seriam os restos de um monstro pré-histórico. As teorias foram alimentadas ao longo dos anos pelo fato de o animal ter... Eita. As teorias foram alimentadas ao longo dos anos pelo fato do animal ter sido removido da praia pelas forças especiais russas. As imagens da carcaça surgiram pela primeira vez em 2006, mas até hoje continuam provocando discussão em sua identificação. No entanto, segundo o jornal inglês Daily Mail, testes feitos por especialistas revelaram que o esqueleto pertencia a uma baleia beluga. Ou seja, não foi dessa vez, galera. É, pois é, mas ia ser muito maneiro se a gente encontrasse o esqueleto da cuca, né, velho? Ia. Ah, porque ia ser mais legal? Hum? A gente escutar aquela musicazinha, aquela música do Melô do Cu de novo. Bota aí de novo, eu adoro aquela música. Vai, bota aí. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você diz que dá, não deu. Fora no pé, tatinho. Todo mundo vai trepar, menos eu. Todo mundo com o dedo no cu, menos eu. Não, eu acho que ele é legal o convite que ele faz. Ele, seu marido trepa bem, mas não trepa como eu. Lá com seu marido, mulher. E vem trepar. Paco, mas eu. Aí depois tem uma hora que ele vira e fala assim, a pica tá dura, que tá tinindo. Entra seca e sai molhada. Entra seca, tá molhada, sai zunindo. Uma coisa assim, velho. Ele rima tudo. É. E sabe o que é pior? Ele tá cantando aquilo pra uma garotinha. E ele canta rapidão, né? Ele canta, ele canta com a cara de vontade no canto. Não canta? Pois é. É, tá aí no post. O Cinema clipe, Nacional, cara. É isso aí, gente. É por isso que eu adoro, por isso que é uma forma de arte. É, a melhor. É as artes aí. É a melhor, velho. Vamos dançar, vamos dançar, tudo com o dedo no cu, menos eu. Câmera flagra. É porque a notícia é velha, já é de junho. Mas enfim, a gente não tem Jurassic Park desde lá. Câmera flagra fantasma em bar medieval na Inglaterra. Caraca. Imagens imagens mostram forma a circular. Tá ficando velho. Perambulando pelo estabelecimento. Bigode. Pelo estabelecimento. Tá bigode. Joe McCann afirma que o local é conhecido por atividades sobrenaturais. Olha aí. É, Bruno. Pois é, acho maneiro. Dá uma olhada aí. É. O Bruno, Bruno tem um cagaço disso na internet. Por isso que a gente faz pouco filme de fantasma, pouco programa de fantasma. O Bruno, ele se peida todinho. O inglês Joe McCann, não sei como é que pronuncia, é gerente do bar Ellerton Hall, em Liverpool, afirma que as câmeras de segurança do seu estabelecimento capturaram o momento em que o fantasma aparece circulando pelo local. Assista o vídeo. De acordo com o jornal britânico Mirror, que é um... É aqueles... Se eu não me engano, esses aqui é um daqueles tabloides. O homem destacou que o bar medieval, construído em 1736... também foi conhecido por abrigar acontecimentos sobrenaturais, mas que essa foi a primeira vez que o fato foi registrado em vídeo. Na gravação é possível ver uma forma arredondada, conhecida como orbe, vagando pelo local. Não acredito em fantasmas, mas minha namorada ficou convencida de que viu algo sobrenatural. É aquela bolinha? Aquela bolinha é alguém com a lanterna. Eu achei meio esquisito. Mas aí é um problema. Isso aí tá parecendo, sabe o quê? Um pedaço de... Eles falam de orbe, mas isso é poeira. Poeira chega muito perto da lente, a lente não consegue focar. Aí dá esse efeito aí. É, história. Pode ser qualquer coisa. Isso não é nada demais. Agora tem uma que vocês vão ficar com o furico em mão. as imagens que vocês dois vão ver agora, e você, internet, que vai ouvir, elas foram gravadas num hotel no dia 14 de setembro de 2003. Essas imagens são reais e fazem parte da câmera de segurança de um hotel que fica em... Deixa eu ver aqui. Que fica no Wingate Hotel em Illinois, nos Estados Unidos. A voz que vocês vão ouvir é do chefe de segurança conversando com o segurança que foi até o local para ver o que diabos estava acontecendo. Era nesse lugar aí? Exatamente. Dê uma olhada no vídeo. Ainda bem que tem tradução, velho, porque não dá para entender pânico. É, o som de rádio, né? Não, velho, isso é pegadinha, velho. Não é, não. Olha só. Porra, o meu parou, velho. Deu stop aí? Deu stop, velho. Não quer ir. Não quer carregar mais. Dá F5 aí na página. Tá que bizarro, velho. Bota a partir dos 40 segundos. Era exatamente nessa hora. Bota a partir dos 40 segundos aí. O internet, vocês estão escutando o áudio do filme agora. O que eles estão falando é que não tem ninguém dentro do quarto. É o quarto número 209. Vocês estão escutando esse grito aí? É o grito de uma suposta pessoa dentro do quarto. E o chefe de segurança está falando pro segurança entrar rápido e olhar, ver o que é que está acontecendo e sair logo dali. Caralho, velho. Não faz isso comigo não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tu viu o fantasma saindo? É, eu vi o fantasma aí. Ah, velho. Não, mentira, velho. Não. Não, velho, não, não, não, não, não. Caralho, o cara não sai do quarto, velho. Caralho, eu tô arrepiado, velho. Esse é bizarro. Ele falou que o chuveiro tá ligado e o tapete foi arrancado do chão. Não, diz que tudo foi revirado no quarto. É, isso. E o chuveiro tá ligado, mas não tem ninguém lá. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém agora. Que saiu a porra do fantasma de dentro, que dá pra ver, caralho. Cara... Ai. Pois é, essas imagens elas foram filmadas em 2003 e só agora elas vieram a público. E elas são desse suposto hotel, Wingate Hotel, e do quarto 209. Pode ser um hoax que fala, né? Hoax. Hoax. Fala que é um... É. Que é um... Pode ser um... Como eu falo? Hoax é... Como é que fala? É tipo um boato criado na internet... Pode ser um negócio pra aumentar visita no hotel, não se sabe. O que você sabe é que existe a notícia e é isso aí. Cara, se eu vou viajar e tem um hotel que tem fantasma, cara, eu não vou me hospedar nele. Mas tem galera, tem gente que procura essas coisas, não. É. Tem gente que gosta, entendeu? Tem gente que curte. Tipo calaveira. Não, eu não gosto de ver, não. Cara, pois é, essas histórias insólitas, eu gosto assim, sabe aquelas que passava no programa, como é que era? No documento especial da Manchete? Sei. Eu gostava daquelas ali, entendeu? Aquela coisa mais ou menos assim e tal, mas eu não gosto de ver, eu não gosto de ficar futucando na internet, não. Porque quem procura acha, né? Eu tenho medo. Porra, esse, eu vou te falar... Esse foi bizarro, hein? Que esse eu não vou dormir hoje. Ah, deixa de ser peidão. Com unhas de 58 centímetros, ok, a americana gasta 20 horas para passar esmalte. Tá certo. A Iana Williams não corta as unhas há 12 anos. A americana é a atração do livro Acredite Se Quiser, Believe Olha, It or Not, com Ripley's. O sogro do Stallone, né? Naquele filme do Falcão, a gente vai falar disso mais pra frente. Com unhas que medem incríveis 58 centímetros, a americana Iana Williams... É uma das atrações da edição 2015 do livro de bizarrices Ripley's Believe It or Not, da franquia Acredite Se Quiser, que lançado na semana passada em Londres, na Inglaterra. A Iana, que mora em Houston, no Texas, tem 5 filhos e 17 netos. Aos 54 anos, ela contou que não corta a unha há 12 anos. Segundo ela, a manicure leva cerca de 20 horas para conseguir passar o esmalte em suas unhas. Cara, eu não sei, olha só. Eu sei que o Zé do Caixão já teve um problema com esse negócio de deixar a unha crescer demais. Dedos, parece? Pois é, atrofia a mão. Não dá pra fechar a mão. Você não consegue pegar nada, entendeu? E, cara, é bizarro, né? Tipo, tudo bem, assim, a pessoa quer aparecer no livro. Apareceu, minha filha, corta essa porra dessa unha, né? Porque você vai ter um problema de saúde seríssimo aí, cara. O coitado do Mujica, ele teve um problema sério de atrofia na mão, cara. E teve que acabar cortando, teve que ceder, porque senão ele não ia... Isso que a do Mujica ainda era menor do que essa dessa mulher aí. Pois é, exatamente. O Mujica, se não me engano, ficou 10 anos sem cortar. Oh, mas o Mujica, o que aconteceu foi porque ele lá no final da década de 80 e de 90, ele tava passando fome. Então ele ia muito em programa de televisão pra fazer aquelas piadas, pra ser ridicularizado e tal. Por causa do negócio do Zé do Caixão. Isso. Então ele deixou as unhas crescerem como uma forma de marketing pessoal. Isso, exato. Então assim, entendeu? É, na verdade, até um pouco triste essa história. É, no caso dela também. Ela só manteve isso aí, pelo que eu tô entendendo, pra poder aparecer nesse livro, cara. Olha, não tem nada de triste dessa mulher. Olha a cara dessa desgraçada mesmo. Pior que a unha dela é bonita, sabia? A unha é, também 20 horas pintando? Cuidadinha não, e tal. Não, mas não é ela pintando. É tipo assim... Ela é comprida, mas ela é comprida normal, entendeu? Não ela, você fala que ela não faz aquele caracol. É, o do Zé do Caixão fazer um caracol escroto. Ah, mas ele não fica 20 horas na manicure. Ela fica. Tem essa diferença. É, cara. É aquela coisa, né, minha irmã? Enquanto umas pessoas estão lutando pela saúde, tem outras jogando a saúde fora pra esse tipo de idiotice. Pois é. Agora, deve... Dá um prazer o dia que for cortar. Não é? É gostoso cortar unha, imagina, né? Imagina ruer uma unha dessa daí. Imagina, não, cara. Ruer não é gostoso, é gostoso cortar unha. Não, você corta a unha... Assim. Olha que nojeira. Você corta a unha e depois roe. Roi o cotoco. Roi o cotoco gigante de 20 centímetros. Cara, imagina tu cortando a unha e fazendo assim. Oh, yeah. Não, vai. Como é que é, Mel? Cortando a unha, vai. Sei lá. Eu não fico gemendo. Arregou, fica aí toda pra frentex, fica aí toda de vanguarda, mas na hora de mostrar serviço, arrega, vá. Eu não fico gemendo e roendo unha, pô. Velho, porque como é que essa mulher dorme? Sério? Cara, como é que ela limpa a precheca? Isso. Como é que ela limpa o furico? É isso que tá me incomodando. Pois é, porque o Zé do Caixão era só numa mão. Porque ele tinha que limpar o rabo. Isso, eram cotoquinhos, né? Isso. E essa mulher? Como é que ela limpa o rabo? Com um pano enrolado no pedaço de pau. Cara, vamos combinar que os americanos não são os conhecidos no mundo por ter a higiene pessoal mais assiada, né? Mas até aí, 12 anos, né? Vamos dizer. Americano já não curte um banho, isso aí é notório, todo mundo sabe. Mas daí limpar o furico, pelo menos isso, né? Cara, você foi pra lá, galera, fede? Não, eles não são fedidos, não. Eles não são fedidos, mas não gostam de banho. Talvez ali, pelo estado da Flórida, Califórnia, onde é mais quente, a galera tome banho todo dia. Mas mesmo assim, eu não garanto, não. Porque eu já ouvi falar em matéria de comportamento que o americano não toma banho. Que nojo, cara. Ah, isso eu não sei, não. Eu sei que o que rola é isso, que lá isso que não me contou tem... é quem mora lá. Lá não tem ducha higiênica. Isso, lá não tem o chão. Não tem o bidêzinho. Tem bidê e não tem ducha higiênica. Então é não, só... Não, tem sim, San Diego. Eu lavava com a botuchinha. É mesmo? Sentadinha no bidê? Não, tinha? Não tinha bidê. Tinha um chuveirinho. Ah, então deve ser coisas de pessoal da Califórnia, porque na Flórida, em lugar nenhum, tem duchinha. Não, na Flórida não tinha, não. Em hotel não tem, pois é. Então é só no papelzinho, velho. E você imagina, essa mulher aí tendo que limpar o rabo com papel higiênico. Eu acho que ela amarra um pedaço de pano assim no pau e passa ali, assim, sabe? Ela deve ter um personal limpador de cu, né? Personal ass cleaner. Ela chama a galera ali do Exploradores de Cu dos Macaquinhos. É. Ó, tá vendo como dela. As notícias todas se encaixam? Se encaixam, tá vendo? Tá vendo? Ela chama a galera do cu lá já faz o serviço no dela. Tá vendo? É, o cara é... O cara... O qual é da notícia anterior que a gente falou aí? Ah, o viado lá. É, ele é irmão de um dos macaquinhos e os macaquinhos trabalham limpando o bunda dessa mulher. Agora, essa mulher não pode participar da performance de limpar o cu de ninguém. É, vai arranhar. No mínimo. Vai arranhar, vai esfolar, vai ficar dodói. Vai fazer a pá, né? Agora, deve ser bom pra coçar o saco, hein, Calaveira? Cara, até aquela... Como é que é o nome daquela coceira que tá no cu, hein? Oxiúris. Verme. Até oxiúris deve ser maneiro. Entendeu? Pra mim é verme. Você dá... É, mas oxiúris é por causa de verme. O cara tá lá com aquela... dedinho, com aquela oxiúris, o cara vai... Calma. De quem é esse Jack? De quem é esse Jack? De quem é esse Jack? Ele quer me morder. Encomenda para o Dia das Crianças. Brinquedos eróticos baseados em Os Vingadores. Olha aí, você que quer ser deflorada pelo Hulk, chegou a sua vez. E cara, por falar em ser deflorada pelo Hulk, eu quero chamar a atenção para o consolo do Hulk. Cara, esse deve brilhar no escuro. Esse deve brilhar muito no Corinthians, viu? E ele é veiudo, né, velho? Ele é, né? Tá todo trabalhado na vida. É, ele é veiudo. Qual que você mais gostou, Mel? Eu gostei do pretinho. Mas é... Aí, tá vendo? Tá vendo, Bruno, como essa história de pau pequeno não serve pra porra nenhuma? É, pois é. Esse pretinho aqui, ele tem um formato bom. Aí, ó, você que tem um pau murcho, o pau fininho, você vai ficar feliz de ouvir isso, ó. Você vai ficar, ah, não como ninguém porque o meu pau pequeno. Não, você não come ninguém porque você é um merda, não é porque eu sou pau pequeno. É, mas ué, aí, lê aí, vai lá. Preocupado com os solitários de corpo e alma, o artista Balazar Saramai idealizou um consolo para os fãs de Vingadores, uma série de vibradores baseada nos heróis da série. Os modelos têm como tema Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Hulk e Loki. Infelizmente, nenhum deles tem o boneco inflável, graças a Jesus, né? De acordo com o site aí, eles ofereceram uma estimulação conforme o personagem. Como, por exemplo, a estimulação elétrica do Thor, o Hulk pelo, que podemos entender, né? Ser grandão, né? Tem 30 centímetros do Hulk, se você quiser encarar. E aí, por aí vai, né? Tem o Avengers aqui, cada um com uma característica do herói. É, o que a Mel gostou é o Gavião Arqueiro. Ó, esse da Viúva Negra também é legal. O do Thor é da hora. O Homem de Ferro achei muito normal, só porque deve acender no escuro, não é legal. O do Loki é legal. Gavião Arqueiro, quer dizer. O do Hulk eu não encaro, não. Isso aí não é de Deus, não. Esse é o passo. É mesmo, Mel? Esse é o passo. Você não tem coragem de encarar, não, Mel? 30 centímetros, um negócio verde desse não, tamanho, não, mas não precisa, né? Não precisa adentrar tudo, mas, ele né? É veiudo, velho. Ele é veiudo, ele é carnudo. Ele é daquele negócio do Porta dos Fundos, aquele que é rola, rola quente. Veiudo, assim, cabeçudo. Bater na cara, assim, ó. Caralho, velho, é muito... É um caralho, é né? É um caralho de arte. Mas eu tô intrigado, Mel, você não encara, não? Isso aí eu vou ficar sem sentar um mês. Não rola, não. Agora, o do Thor é estimulador elétrico. Ele tem várias, diversas voltagens, será? Será que... É, esse do Capitão América aí, até onde eu sei, ele é muito... É sem graça. Não é? Parece esse uma... aí não dá nada. Ele é o mais sem graça. Esse aí não dá nada. Ó, o da Viúva Negra dá pra fazer um... Pois é. Dá pra fazer. O do Thor é legal. Esse do Iron Man aqui também não é legal, não sei. Pela foto eu não curti. Não acho que vai dar algum barato, não. O do Hulk, senhor, né? Por favor, é quase você ser empalado, vivo. Mel, vamos entrar na sua vida particular, Mel. Você já deu pra trás, assim, numa hora que... Na época que você namorava, né? Ah, quem nunca deu pra trás, né? Eu nunca dei pra trás. Eu também não. Nesse Nem sentido. Pra frente. A gente que é homem, é esperado da gente um certo papel. Quando a gente dá pra trás, é porque o negócio tá esquisito. Você fala como... Dá aquela puxada, aquela... Não, o cara, tipo, vai comer, o cara olha assim, aí vai lá, vai comer. Não vou comer mais, não. O cara vai sair fora, sacou? Olha só. Antes do seu marido, depois do seu marido, tudo bem. Quer saber antes? Você encontrou um Hulk pela frente e desistiu na hora H? Ah, já saí correndo. Tá vendo? Você que tá ouvindo você, isso. Você, minhoquinha encruada. Não, é com você não. Que a gente vai falar. Não, minhoquinha encruada não. Você, Hulk. que tá ouvindo isso, que gosta de tirar aquela onda na internet, isso, gosta de tirar aquela onda no Xvideos, tirando a foto do pau e falando que tá gozando pra senhora, não sei o quê. Você que gosta de tirar foto do pau, botar lá naquele... Qual que é o nome daquele? Badu? Acho que é Badu, né? Gosta de botar é o chat rolete. No chat rolete, gosta de bolsa. Olha a monstruosidade que eu tenho. Eu estou falando isso pra você. Você está fudido. Porque eu acho que não deve ter coisa mais frustrante pro cara do que o cara ter aquela tora e achar que vai arrasar, a mulher olhar e falar assim, é, vou não, não, não, não, não, não, não. E a mulher vira, não, vou não. Ela tá, Bruno, ela tá se sentindo afrontada. Não, ela ficou com mais medo desse daí do que do fantasma. Ficou? Olha isso aí, não, aí não. Que não, isso? Não, não. Não quero. Não. Ai, meu Deus do céu, não. Não dá, cara. Olha aí, Gente, muitos e-mails. Queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail desde o último Jurassic Combo. Cara, tem e-mail. Cara, tem e-mail pra caralho. Pra caralho. A gente não vai dar conta de ler todos. São muitos mesmo, tá? Bruno, por que que tem uma foto sua aqui? Tem uma foto minha? Não, então, é porque tem... Essa aí é legal. Esse é um bom de ler. Olha só. É, o Nelson, de São Paulo, diz que é vizinho da Melina. É de Tatuapé. É por aqui. Tem 31 anos e é dentista. Ele disse que estava de férias em novembro e encontrou um sósia meu em Cancún, no hotel, velho. Ele mandou as fotos, velho. As fotos aí no post. É por isso que mora mal. Vai passar as férias em Cancún, olha aí. Tem que ficar morando nessa bosta da Zona Leste. Não, velho. Eu acho engraçado que ele ficou stalkeando o gordo. E o gordo achando que esse cara quer me comer, né? Não, o melhor é que ainda bem que não era eu, né, velho? Senão o cara tinha ido falar comigo. Cara, mas é igualzinho. É idêntico. É idêntico. E, Bruno, meu nome é Nelson, irmão gêmeo jogado por aí. Pois é, tá vendo? Tem um monte. A Calaveira, inclusive, é um deles. É um perdido. Pois aí. É, exatamente. Só que eu só fico com a parte chata de ser irmão do Brunão, que é a parte de ser gordo, obeso, mórbido. Ô, Calaveira, outro dia eu cheguei. A parte dos espólios... Pera aí, agora eu vou falar. A parte dos espólios eu não ganho. Mas olha só, outro dia eu fui aí na tua casa, cheguei. Ah. Aí fui falar, eu vou lá na casa do Rodrigo e tal. Aí o porteiro falou, você é irmão dele? Só porque é gordo, velho. Que bosta, né? É verdade, cara. Aí eu falei, não, só pareço com ele mesmo. A mãe do Brunão virou pra mim uma vez e falou assim, sabia que todo mundo fica perguntando se você é irmão do meu filho? Eu falei, pois é, já pensou se eu fosse? Ela, aí me colocaria em maus lençóis, né? Porque como é que ia fazer? Eu falei, é verdade. Mãe do Brunão é uma figura. Porque é gordo, velho. Tem nada a ver. É, nada a ver, até porque eu sou mais bonito. Meu nome é Nelson, sou de São Paulo, capital, quase vizinho da Melina, pois sou de Tatuapé, tenho 31 anos e sou dentista. Estou mandando este e-mail, pois eu estive de férias agora em novembro e eu encontrei um sósia do Brunão no hotel em Cancún. Segue as fotos. Cara, as fotos vão estar aí no post e eu vou falar pra vocês que eu agora perguntei assim, francamente, eu não sabia, eu tava dando uma olhada nos e-mails, que tem... Página, cara, tem quase. Sem sacragem, tem quase 14 100. Páginas, velho, de e-mail. Eu ia falar, mas quase 100, né? Ah, tá. Pra valorizar. Tem quase 100 páginas de e-mail aqui, eu não estou mentindo. Tem quase 100 páginas de e-mail aqui. Eu tava dando a passagem e eu vi o Brunão em Cancún. Eu falei, você foi pra Cancún? Ah, Brunão, não, olha aí, ó. É sério isso, cara. Eu realmente. Nossa, meu Deus. Cara, eu vou ler, são vários e-mails, tá? A gente vai escolher alguns aqui. Tem uns muito grandes, tem outros menorzinhos. Mas eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail dessa última leva. Cara, sério, vocês são incríveis, assim. É o que faz a gente continuar a fazer o programa, porque se não fosse esse retorno de vocês, dinheiro a gente não tá ganhando mesmo. Então, cara, sério, muito obrigado mesmo. Não vai dar pra ler todos, a gente vai ler alguns aqui, mas se você mandou e-mail, você sabe que você mandou e-mail, sinta-se agradecido, porque a gente leu todos aqui, tá? a gente, cara, agradece de coração mesmo, tá? É isso aí. É, como o Brunão disse, são esses momentos que fazem a gente continuar o nosso trabalho. Esses momentos e o sonho de um dia sermos ricos e famosos e não precisarmos mais trabalhar. Isso. Da próxima vez, não mande e-mail, mande dinheiro. Ou compre uma camiseta. Resolve. Brincadeira. Pode mandar o e-mail e comprar uma camiseta. Já ajuda. Eu já falei, cara. A gente vai fazer uma parada no Patreon. Aí a gente vai fazer assim. Doa 10 reais? Ganha porra nenhuma. Isso. Ganhou 100? Ganhou a camiseta. Ganhou 200? Pode participar do Jurassic Cast. Doa 1000? Vai ganhar uma foto pelada da Melinda mesmo. Bom, então olha só, essa é uma oportunidade interessante, porque eu já sei. Ah, se a Melina ficou calada porque ela consentiu. É porque eu consentiu, exatamente. E eu também não dei tempo de responder, então vamos lá. É, olha só, esse negócio do Patreon é interessante. É, pra quem não conhece, o Patreon é uma plataforma onde você se bota à disposição, né? Você vende o seu peixe e as pessoas compram. Te patrocinam se quiserem. Isso, te patrocinam por meio desse site, né? O site, ele meio que faz o agenciamento, ele é o tipo cafetão da internet, é isso. E então assim, a gente ainda tá relutando em ver se faz ou não. Então assim, seria interessante nesse programa aqui ter o retorno de vocês. O que que vocês acham? Vocês pagariam pelo nosso trabalho, pelo Patreon? Se a gente fizer um Patreon, quem participaria? Quem daria alguma coisa? Então, se você tiver a fim de participar e tudo, tá a fim de ajudar a gente pelo Patreon, coloca aí nos comentários, porque esse retorno que a gente tiver de vocês é o que vai ajudar a gente a decidir se a gente faz ou não. A gente sabe que obviamente não vai ser uma coisa em massa, todo mundo vai botar, né? Todo mundo que estiver escutando, até porque não é todo mundo que escuta que dá o retorno, mas se a gente tiver um retorno bacana, de repente a gente se anima, né, Calaveira? Sim, exatamente. Eu dei o retorno e a gente vê se a gente faz uma... O que que a gente faz pra conseguir formar uma conta do Patreon aí, quem sabe. Isso, e assim, o Patreon é interessante porque ele tem recompensas, entendeu? Dependendo do que a pessoa... de quanto a pessoa paga, ela ganha outras coisas, né? É, dependendo de a gente alcança determinada meta, aí a gente entrega determinado produto e por aí vai. Oi, pessoal, Jurassic Cast, me chamo Tennyson. Leia-se Tennyson, não Tennyson, nem Tennyson, nem Tennyson. Inclusive, caso esse e-mail venha a ser lido no podcast algum dia, por favor, entreguem pra Melina ou pra Yasmin ler, já que adoro a voz da Yasmin, espero que a Melina gagueje no meu nome. Então, lê, Melina, é você. Adoro a voz da Yasmin, Deus me livre. Oi, pessoal do Jurassic Cast, me chamo Tennyson, de Tênia. Leia-se Tennyson. Não Tennyson, nem Tennyson, nem Tennyson, Tesson. Já que adoro a voz da minha, espero que a minha gagueje no meu nome, Rue. Tenho 20 anos, moro em Tatuí, interior de São Paulo. Bom, sou ouvinte novo de vocês, acho que só ouvi de 15 a 20 edições. Sem contar a cambada de Vale a Pena ou da Pena, que tento ouvir sempre que dá. Não costumo comentar muitos episódios que eu ouço, pois estou numa maratona interminável de podcasts, mas tem que mandar. Priorizo o nosso, pô. Séries, filmes, jogos e que mais me toma meu tempo atualmente, estudos para concursos. E como vocês verão, são um pouco, só um pouco prolixo. O que dificulta que eu mande e-mails, comentários para cada podcast que eu ouço. E review que eu leia. Inclusive, eu ia começar a lavar louça quando eu vi a notícia sobre o cara que tacou fogo na cara dele por causa de uma aranha do Jurassic World 23. E eu preciso compartilhar meu relacionamento lindo com essas companheiras peludas do demônio. Em primeiro lugar, respondendo aos comentários da Melissa sobre o hamster dela se lamber toda vez que ela pegava nele, sim, isso ocorre por certos animais, geralmente os gatos, não gostam de sentir cheiros alheios em seu corpo. Sim, ele me achava muito fedida, cara. Meus bichos devem me achar muito fedida. Normal. É, esse cheiro de sabão, esse cheiro de... Ai, esse cheiro de perfume da Avon, credo. Eles não gostam. No caso dos gatos, eles se lambem constantemente para manter o seu cheiro usual, nada contra especificamente o cheiro do dono, tanto eles podem se esfregar em você como um gesto de carinho e depois começam a se lamber apenas para voltar ao normal. Agora o principal, aranhas. Minha história com aranhas começa quando eu era pequenininho. Devia ter entre 10 e 12 anos. A primeira aranha que ele viu na vida. Estava sozinho em casa quando uma aranha, bem pequenininha, mas peluda, apareceu correndo no meio da sala. Eu já tinha medo de aranha, aí taquei uma caixa em cima dela pra matar. Eis que quando fui retirar a caixa, o caos aconteceu. A aranha estava grávida e de seus ventres surgiram oito aranhazinhas órfãs. Ai, que nojo! Loucas pelo meu sangue, em busca de vingança. Como assim, velho? Que a aranha nasce aquela porrinha branca, os bichinhos... Não, ele fala que a parte da vingança é fobia falando. É, até onde eu sei... Mas ele não tá mentindo sobre os oito filhotes. Eu corri pra área e fiquei por lá mais 2 horas me cagando de medo que tinha que acabar de acontecer. Desde então eu tenho mais medo de matar aranhas do que de aranhas, e se eu também morro de medo de matar barata e estourar alguma coisa em cima de mim. Eu tenho mais medo das aranhas pequenas do que das caranguejeiras, inclusive. Falando em caranguejeiras, há quase 2 anos atrás, uma apareceu no meu quarto, numa quarta de manhã. Meu, cara, que inferno essa casa. Detetizar, você já pensou, meu filho? É? Já pensou em limpar essa área, esse terreno baldio que deve ter cara, em volta aí? Compra a rase. A rase é bom, cara. Matou as formigas aqui de casa. A minha sorte era que eu tinha acordado excepcionalmente cedo. Excepcionalmente cedo nesse dia. Caralho, aí ó. Dislexia, entrou. É o mesmo problema do Miotti. Entrou nas proparóxias, olha aí ó. Trava tudo. É X, C, P, me dá coisa. Então deu tempo de ter um chilique, afastar a cama e tudo quanto for mover para assustá-la e ainda ir para o trabalho. Ou seja, entendo perfeitamente a situação do pobre homem. Bom, é isso. Termino agradecendo imensamente a vocês por todas as horas felizes e emocionantes com os podcasts que eu tive e ainda terei. Acho que se somar as horas de Jurassicast, falta eu ouvir, tenho, bem, 6 meses de felicidades pela frente. Não, dá menos. Admiro demais o trabalho de vocês e se puder comentar a época em que o Calaveira deu um puxão na orelha da audiência, se eu não estou enganado no Jurassic Combo alguns atrás, foi pelos motivos que estás em cima. Já ouvi podcast sobre cinema e digo, sem dúvida nenhuma, que você é o melhor. Principalmente por tratar diversos temas e tratá-los com humor, quando se pode, seriedade, quando se deve. Gostei. Ah, Calaveira, eu também tenho um cagaço fenomenal de como montanhas russas. Ah, é? Aí, outro. Tá vendo? Divide comigo, essa aí. Frouxo, cara. Cara, eu vou pra Disney, eu vou fazer um filme dormindo naquela montanha russa. Peraí, você vai pra onde? Você vai pra onde? Pra Disney. Um dia, quando se enrolar o patrocínio... Ouvintes, por favor, patrocine esse programa irá. Que se for patrocinado eu vou votar. Gente, 2030! Gente, se não rolar Disney, pode ser Hopi Hari? Hopi Hari eu posso pagar. Hopi Hari eu pego usando barra Olha aí, você lá. Que está ouvindo e é uma internet com abastado, por que você não patrocina a gente pra ir nós quatro? Isso, e eu não vou me cagar em montanha-russa nenhuma. Tô falando aqui, boto meu pau na mesa pra assumir isso daí. Não vou gritar em montanha-russa nenhuma. Falei, Bruno, que ela tinha um? Olha aí. É do tamanho do Hulk. Eu sempre falei que é travequinho, mas ninguém nunca levou fé em mim. PS, contra o bullying, mas o bullying com a menina é sempre o melhor e engraçado, que eu fico esperando pela bulinagem gratuita. PS3, já podem eleger a Yasmin como melhor apresentadora de game show do Brasil. E o PS1, que eu esqueci de ler, é estranho que até agora não consiga diferenciar as vozes do Brunão e do Miotti. Nossa, Brunão, eu tomaria isso como ofensa pessoal. Cara, é simples. Se tiver alguém falando, é o Brunão, é isso. Isso. Essa eu gostei. O do Miotti vai ser voz de pedreiro, começa por aí. Se você não entendeu o que ele falou, é o Miotti, entendeu? Se você entendeu e você escuta a voz assim mais durante o podcast, é o Brunão, sou eu. Foi uma zoação inteligente, gostei. É isso. Não, faz sentido. Próximo e-mail, eu vou ler um aqui. Deixa eu só achar ele. Peraí. Aqui. Olá, galera do Jurassicast. Tenho 28 anos e moro nos USA há 15 anos. E recentemente criei o hábito de ouvir podcast justamente para matar as saudades e me sentir mais perto do Brasil. Cara, encontrei... me manda os Victoria's Secret. Puta que pariu. Sério? Encontrei seu podcast por acaso e desde então fico no aguardo desesperador de um novo episódio. Já ouvi quase todos os seus programas e vocês me matam de dar risada. Escuto muito quando estou dirigindo ou no trabalho. Vocês são os meus companheiros na minha rotina diária e só queria agradecer a vocês por deixarem meu dia mais feliz. Um abraço para todos do JazzCast. É a Celi Caroline Bueno, diretamente de Salt Lake City, Utah, USA. Olha aí, imigração, uma Obama que tá ouvindo, pode ir lá pegar ela e deportar. Não, Celi, obrigado. Eu não sei se é Celi ou Celi, enfim. A Caroline Bueno, muito obrigado pelo seu carinho. E estamos aí para isso. O podcast é isso, é a ferramenta ideal para quem tá longe do país e quer ter saudade de ouvir, de ter amigos, né? De falar besteira, de ouvir bobagem no seu idioma pátrio e não ter oportunidade, cara. O podcast é uma ferramenta excelente pra isso. Ah, muito obrigado, Paixão. Um dia a gente vai visitar você. É isso aí, eu só e o Bruno, convidar. Porque se depender da Melina do Miote. Só convidar. É. Vou ler o do Leon Jones. Leon Jones. Alá, o piano. Estudante, podcaster, pseudo-escritor e entusiasta das redes sociais. 21 anos, Burlington, Washington, Estados Unidos, Massachusetts, Califórnia. Galera do JurassicCast. Mais uma vez, trazem um episódio foda sobre um dos melhores filmes de animação já feito. O Akira. Realmente acho complicado adaptar uma obra gigante que não foi finalizada para um filme de poucas horas. Para mim, esse é um dos poucos defeitos do filme, se não é o único. Talvez se existisse uma série de OVA, Original Video Animation, que é uma espécie de longa-metragem lá de anime, para você que não conhece o termo. É tipo assim, o Dragon Ball tem a série Dragon Ball, que passa, tinha lá, uns 600 capítulos. Entre uma temporada e outra, eles lançavam um OVA, que era um Original Video Animation, que é um episódio maior, que é um filme. Geralmente ele vai direto pra VHS, pra DVD, ou às vezes até mesmo passava no cinema. O que passou agora no cinema, o último Dragon Ball, é um OVA. Aí ele continua. Que recontasse essa história. Fica mais claro para entender algumas questões que ficaram no ar durante a longa-metragem. Sobre o Miote não gostar de anime, sugiro que dê uma olhada com temática mais adulta. É que ele não vai ver mesmo, bicho. Como, por exemplo, Serial Experiments Lane, acho que é isso, Ghost in the Shell, Ergo Proxy, Elf in Light, esse eu citei, e é do caramba. Inclusive a Mel tá lá, viu, Mel? Você sabia disso, né? Aonde? Nesse Elf in Light. Tô. Tá, tem uma elf, tem uma ruiva louca que você tá matando todo mundo lá. É Psycho Pass e até o próprio Evangelho. Miote? Assim, Bruno, essas coisas. Miote assistindo Evangelho. Essa ia ser a piada do ano. Isso ia ser épico. Minha sugestão pessoal é Cowboy Bebop, um sci-fi com muita referência e inspiração aos filmes westerns. Cheguei a recomendar pro Brudão na época que ele tinha Facebook. Esse em 2003, mais ou menos. No mais, gostaria de pedir um jabá do nosso blog, o Cine Loucura, onde eu e mais uns amigos tentamos nos aventurar, trazendo nossas opiniões sobre mídia em geral. No momento que leem esse e-mail, talvez já saiu o nosso primeiro podcast, onde falamos sobre filmes da sessão da tarde. De novo. Outro temazinho batido. Obrigado por ser nossa inspiração e continue fazendo minha semana começar com o pé direito. PS. Já que o Calaveira citou o F-Light no episódio do Akira, eu gostaria de convidá-lo a participar do podcast onde falaremos sobre o anime Nudez e Violência. É um cara de pau esse cara, né? Eu achei um pouco. Fez o jabá, falou assim, vocês são foda, mas faz o meu jabá aí. O e-mail dele é mais fazendo jabá do e-mail dele, do site dele. Olá, caros amigos do JurassicCast, meu nome é Anderson, tenho 29 anos e moro em Agagaquaga, Sou formado em história, mas após uma passagem rápida de 6 meses pelo magistério, atualmente sou motorista de ônibus e iluminador de uma banda. Que? Que rapaz? É, enfim, beleza. Caralho, as pessoas... Acontece, velho, a vida, cara, a vida é isso, velho. Vamos caralho, lá. Caralho, tudo bem. Costumo ouvir podcasts com fones enquanto dirijo, sei que não pode. E o pessoal acha estranho quando, do nada, no meio da madrugada, dou uma gargalhada estridente. Às vezes alguém acorda e vem perguntar o que tá acontecendo, digo que estou ouvindo historinhas. Acompanho o podcast há alguns anos, nunca mandei e-mail, sou um ouvinte silencioso. O principal motivo é porque logo no começo, quando tinha recém descoberto a mídia podcast, enviei um e-mail enorme para um certo podcast que tinha história como um dos temas principais. Elogiei conteúdo, edição, etc. Nem tinha pretensão de ter o meu e-mail lido no programa. Apenas um valeu, obrigado, estaria bom. Mas após um bom tempo, recebo a resposta. Se você gosta tanto, por que não contribui com o programa? Apesar de justa, achei essa resposta muito frustrante. Aí desanimei de escrever para podcasts. Decidi continuar como um ouvinte silencioso. Assim como eu, a maioria dos ouvintes também prefere continuar só ouvindo mesmo. O número dos downloads comprova isso. Também acredito que uma boa parcela dos ouvintes ainda não se acostumou com a interatividade que a internet oferece. Por fim, digo para vocês, mesmo que às vezes os ouvintes não participem ativamente, saibam que estamos todos aqui, ansiosos pelo próximo programa, inclusive eu, um professor de história que dirige um ônibus de banda. Cara, que meio que legal, louco, é meio sincero, velho, muito legal. Maneiro. Anderson, cara... Muito obrigado pelo seu e-mail, não sei qual é a banda, você não falou qual é o nome da banda, a gente podia aqui fazer o jabá da banda, né, que você dirige o ônibus aí. Eu espero que você não fique chateado ou qualquer coisa assim com as brincadeiras e, cara, continue escrevendo, pelo menos pra gente, a gente leu teu e-mail, tá aqui, tá lido. Cara, manda o e-mail, manda o feedback, que uma hora você consegue ter seu e-mail lido, não desanima não, cara. Eu acredito que esse cara aí que te respondeu isso... Não foi na maldade, não. Ele tava precisando, era de ajuda e não sabia pedir. É, não se deixa contaminar por uma resposta atravessada, uma resposta babaca, de uma pessoa que não soube responder ou não quis responder direito, ou deu uma resposta imbecil. Isso. Não é nada a ver, ué. Quer dizer que um escreveu assim que somos todos assim. Somos todos assim. De jeito nenhum. Cara, que desgrama, velho. Pois é. Você gosta tanto porque não contribui. Oxi! Como não se é? Fosse obrigação e de quem escuta. Babaca. Resposta caralho. Babaca. Caralho. Mas pá. Tudo bem, Anderson. Obrigadão, queria muito que cara. Ele dissesse qual é o... Vou ler aqui o e-mail do Navy de som. Vixe. Jurassicasters. Quero para... Oh, meu Deus, tá uma pegadinha. Tá o Nico de Mafagaf, tinha 7 Mafagafinhos. Peraí. Navidson, Jurassicasters. Quero parabenizar pelo formato apresentado no especial Exorcista. Foi muito bom poder ouvi-los enquanto o filme rolava. Mesmo que eu não estivesse vendo as cenas, as informações e o detalhismo do Jurassicast estava mais presente do que nunca. Por mim, vocês deveriam seguir neste formato para sempre. Ficou excelente. Parabéns a todos vocês. Teve esse último agora, né, do Pulp Fiction, que também foi nesse formato ao vivo. Sim. E já gravamos outro. Já gravamos outro que vai ao ar em janeiro. E eu vou falar pra vocês que tá de chorar de rir. Porque foi o mais engraçado, merda. É. Aí ficou engraçadíssimo, cara. Isso, é verdade. Foi engraçadíssimo. Acho que a gente pode até adiantar aqui, não sei. Mas vai ser o Falcão, campeão dos campeões. Cara, né? Nossa, campeões, cara, o filme né? Por si só já é o uma zoeira. O filme já né? É uma zoeira, então foi ótimo. Foi eu, Calaveira e o Miotti, a gente se reuniu aqui e fez uma zoeira em cima do filme. E esse sim tá engraçado. Agora, por que não manter o Jurassic Cast sempre nesse formato? Porque não é tão fácil. A logística pra gravar é ruim. A logística pra gravar é ruim, porque a gente tem que se juntar no mesmo lugar fisicamente, botar uma mesa de gravação, uhum. Ajustar os microfones. E aí, e além disso, ainda tem que rolar uma edição junto com o filme de fundo. Então, essa logística também não é tão fácil assim, porque a gente tem que sincronizar bem direitinho o que a gente está falando com o que está rolando na tela, para a gente poder sincronizar ali com o áudio do filme, para vocês poderem assistir o filme junto. Então, não é uma coisa tão fácil, a gente vai tentar fazer sempre que possível, mas o formato do Jurassic Cast continua o mesmo de sempre. Né? A não ser que um dia a gente faça aí o Patreon e seja uma das recompensas, né? Mensalmente ter um Jurassic Cast Live onde a gente vai estar fazendo isso. Vai depender do retorno de vocês. Quer? Paga que a gente manda fazer. Olha só, eu tô olha um mercenário só, mesmo. Tá um mercenário, você. Capitalista. Capitalista, maldito. Bom dia, Jurássicos. Ou seja, seriam exploradores. Venho escutando o Jurassicast desde julho, indicação de um amigo. Nesta semana fiquei curioso sobre como foram os primeiros episódios. Descobri que continuam com o mesmo nível hilariante de qualidade. Resolvi criar um projeto de assistir a todas as indicações, pois não vi os filmes como Alien, Sunset Boulevard, entre outros. Porra, crime, hein, meu filho? Tá perdendo muito. Talvez, tá perdendo muito mesmo, sem sacanagem, sem ironia, tá perdendo muito, são filmaços. Talvez coloque meus filhos para assistir junto. É, só não bota pra ver o Alien. Nem pra escutar o Jurassic Cast. Nem pra escutar o Jurassic Cast. Porque depois você vai ficar no meu ouvido, metido no Jurassic Cast. Tem um certo viadinho que ainda fica falando assim comigo. Já assisti com ele, viadinho, viadinho. Ele tá ouvindo isso? Você tá putinho? Mas eu vou continuar chamando de viadinho. Já assisti com eles Tempos Modernos e desde então eles sabem quem é Chaplin. Olha aí, cara. Um que pai legal, que apresentou Chaplin cara. Pros filhos, hein? Queria eu ter um pai desse. Só vem a música do... Vamos lá, momento terapia. Ai, caralho, vai. Aproveito aqui para deixar minha revolta sobre filmes bonitos. Apesar de gostar... Como é que é? Aproveito aqui para deixar minha revolta sobre filmes bonitos. Não sei o que ele quis dizer com isso. Eu também apesar não. Apesar de gostar muito de Star Wars, tem filmes sem vergonhas que não passam de retelling. Continua. Estou falando de Avatar. Que o Sr. Cameron gastou milhões para contar de forma ruim Dança com Lobos. Isso é verdade. Ah, é verdade. Isso é verdade. Se não fizer um programa sobre o filme, fica a questão. Jamais. Aqui nesse programa, enquanto eu estiver vivo, não. Avatar não, mas Dança com Lobos a gente podia não, fazer. Não, Dança com Lobos sim. Avatar não, é porque eu não sei se ele sugeriu Dança com Lobos ou Avatar. Isso, pois Dança é. Dança com Lobos é belíssimo. É belíssimo. Avatar, deixa pra lá, né? Não. Sobre o Exorcista, o programa ficou muito bom e acredito que poderia ter mais programas parecidos. Porém, para quem não assistiu, como eu, sou obrigado a assistir para melhorar a experiência. Para a mensagem por aqui... Para a mensagem por aqui antes que fique longa demais. Parabéns pelo programa, é excelente. Se vierem a Blumenau Santa Catarina, avisem. Cara, eu adoro Blumenau. Olha, não convida não que o Miote fica na tua casa. É, o Miote é assim. O Miote é assim mesmo. Sabe o que é o Miote? É aquele antes só do que mal acompanhado, gordo. Isso, verdade. É o Miote. Miote. I was riding home just last night when I came upon an eerie sight. Bom dia, só queria parabenizar o Brunão pela trilha sonora dos Jurassic Combos. Muito bom, parabéns, Diego, 25 anos, analista de suporte, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Só quero avisar, não sei se você leu os créditos do post, quem está editando esta trilha maravilhosa sou eu. Só de sacanagem vai estar rolando a música escrota aí de fundo. Todo não. Esse tempo. Não, vai rolar a música escrota. Não, não vai não. Tu não vai pagar de miote aqui não. Chega, miote é bação. Não, mas eu não sei. Ele provavelmente escreveu isso sobre o último. O último foi a Melina quem começou a editar e tá sonorizando aí as músicas. Tá fazendo um excelente trabalho. Isso é verdade. Gostei bastante. Mas os últimos, assim, desde o começo, quem editava o Jurassic Combo era eu e editava também o Elo Perdido. E por que eu não tô editando mais? Primeiro porque eu vou ser papai de novo, né, e perdi o meu escritório. Eu não tenho mais um escritório, então filho, hoje tá eu tô... com o berço lá. Isso, tem um berço, vai ser o quarto da Isabela, que vai chegar em janeiro. E, cara, agora eu tô gravando na casa da minha mãe. Meu computador tá ficando na casa da minha mãe e eu vou ter menos tempo pra editar até que a Isabela cresça um pouco e tal, e eu volte a ter até mais tempo. Até que ela cresça, faça 18 anos, vai pra faculdade, né? Não precisa tanto, né? mas assim, é passar aquela fase inicial ali que precisa de mais atenção. É aquela fase que a mulher costuma enlouquecer. Isso, exatamente. É. Você precisa botar ela debaixo do chuveiro gelado, isso, pra ela se acalmar, isso, entendeu? Isso, é desse jeito. Eu já fiz isso. Mas é desse jeito, da primeira tá vez... cara dela, volte! Meu Deus, é assim, meu irmão. É, pois é. Joga então, um diazepam na comida, né? Nessa hora eu tenho que dar apoio à família, né? De novo, a gente não vive do Jurassic Cast, né? Não é o nosso trabalho principal. Então eu preciso dar um tempinho. Então a Melina tá ajudando aí com o Jurassic Combo. A gente chamou o Dinho também lá do Cabine do Tempo. Ele tá ajudando na edição aí do Elo Perdido. O Miotti também tá assumindo algumas coisas. Até que as coisas possam voltar ao seu normal. E se a Melina quiser continuar também com o Jurassic Combo, eu não vou me sentir... Ah, meu Deus, é meu filhote. Não, eu acho ótimo que esteja ajudando, entendeu? Tem mais é que ajudar mesmo. E tem competência para isso, tá provando que tem. Então, a gente aqui é isso. É tudo uma grande família aqui que se ajuda. E eu acho que os créditos têm que ir para todo mundo mesmo, sacou? Então, parabéns aí, Melina, pela trilha sonora do último Jurassic Combo. E desse aqui também, que eu tenho certeza que vai estar supimpa. Ah, obrigada. Tirando a parte do cu, vai estar bem legal. Eu não. Mas essa fui eu que indiquei, então tudo bem. Olá, seus lindos, suas lindas e miote. Aqui é o Valdir novamente. Primeiramente, amém, Calaveira. Ele acho que ele já foi pra Disney. E desde... Porra, só eu vou ficar de fora desse grupinho, gente. Azar, pode. Você pode? Olha só, peraí. E ele continua. E beijo pro recalque da Milena, Melina. Parabéns pelo programa, formato sensacional. Ele tá falando do Exorcista. Cara, por favor. Não, Brunão, deixa eu fazer uma interjeição aqui que eu preciso fazer. Gente, a gente, eu, Brunão e Miotti, que somos os líderes e donos do Jurassicast, os outros subalternos, a gente não conseguiu entender por que, que vocês gostaram tanto daquilo. É verdade. Porque é uma parada tão simples, a gente, cara, eu vou falar de sinceridade pra vocês, quando a gente gravou, a gente riu pra caramba, porque assim, quando não tem a Mel, a gente pega no pé de alguém, aí a gente ficou pegando no pé da Lidiane, a gente riu pra cacete, Miotti... Foi uma... Vou deixar, velho. Foi um peteco. A gente riu pra caralho. Aí, mas na hora que a gente escutou o programa, a gente não sentiu aquela vibe, sabe? Aquela parada assim, putz, que foda. A gente, porra, tá. Esse é o problema da gravação ao vivo. Mas eu acho que é porque ficou diferente do que já tinha, sabe? Não é uma coisa que todo mundo faz. E por isso que chamou a atenção do pessoal. O pessoal gostou também desse último agora, do Pulp Fiction, e enfim. Cara, é isso, né? A galera gostou, eu acho que é uma nova ferramenta que a gente tem aí. Eu acho que é uma ideia bacana, mas tenho certeza de que não vai ser uma atração assim semanal. Isso com certeza não, tá? Bom, parabéns pelo programa, formato sensacional. Por favor, repitam com mais filmes. Sou fã dessa obra-prima desde pequeno, assim como o Miotti viu esse filme quando criança no SBT. Mas foi na sessão das 10, depois do Jesus Cristo dá Medo. Jesus Cristo dá Medo? Eu acho que era aquela mensagem do Jesus Cristo. Não tinha no SBT um negócio disso? Ah, não, tinha a Semana do Presidente. Tinha a Semana do Presidente, havia um negócio do pai, não sei o quê. Ah, tinha a mensagem do Papa, tinha a Semana do Presidente, aí entrava o Show de Calouros. E depois entrava um filme de sacanagem. Enfim. Até conheço gente que não vê esse filme nem pagando. Minha esposa é uma delas. Ela tem tanta agonia com filme de terror que recentemente, quando fui ver A Morte do Demônio, o novo Evil Dead, eu tive que fechar a porta do quarto, pois ela não queria nem ouvir alguém gritando por causa do medo que ela tem dos bichos vindo. Nossa, gente. Seria muito interessante ver comédias ou filmes pipocas que não se levam a sério, como qualquer um do Michael Bay. Um filminho gore ou trashão em sua concepção também tá valendo. Além do mais, acredito que esse formato ajuda a minimizar o trabalho de edição, ou não. Se sim, seria mais um incentivo para que esse formato se repita. Na verdade, nem tanto. A edição, ela dá tanto trabalho quanto a outra. Gente, mais uma vez, parabéns. Praticamente bati palmas em pé de tão bom que ficou. Só não fiz realmente, pois ia ficar ridículo um cara do meu tamanho fazendo isso sozinho no metrô de São Paulo. Abraços, engraçado. Valdir Fumene Júnior, Ribeirão Pires, São Paulo. É isso aí, meu cara, muito obrigado. Foi ele que foi pra Disney? Foi o anterior, né? Foi ele. Foi ele que foi pra Disney? Ah, meu querido, é isso aí. Nós infelizmente... Fazemos o que podemos. Temos um clubinho seleto de pessoas que já foram na Disney, mas você sabe que é um encantamento do caralho. Gente, eu tô brincando, é óbvio. Pelo amor de Deus. com exceção da Melina, eu quero mais que ela não vá mesmo, que ela fique presa ao Hopi Hari, porque é o lugar dela. Uhum. Fora os outros internéticos, cara, quem não foi, a gente reitera. Junte dinheiro e vá. Agora tá um pouco mais difícil, porque essa bosta do dólar disparou, mas quando o dólar voltar ao normal, ou seja, quando a Dilma morrer, aí você junta seus cor de bunda, vai, porque, cara, é uma experiência inexplicável. É o que eu sempre digo, vai juntando sempre o seu dinheirinho. Vai, uma, cara, hora, uma hora você consegue. Vai, uma hora você, exato, vai. Não gaste com cachaça. Isso, né, Melina? É, Melina. Well, now they know. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going. João Guimarães, olá, queridos do Jurassic Joana, Cast. Joana. Ai, Joana. Ai, desculpa. Joana Guimarães, olá, queridos do Jurassic Cast. Encontrei o podcast de vocês por acaso e tô simplesmente viciada. Escuto todos os dias no iTunes. Essa é rica. É, inclusive, iPhone 6. É, chora. Você não tem chora. Não. Inclusive, inclusive os episódios mais antigos. Antigos mesmo, tipo 2001. O de Star Wars é simplesmente demais. A gente tinha Jurassic Cast 2001? 2011. Você que não 2011, sabe. 2011, ler. Aliás? A gente tinha, né? 2011, acho que é. É o ano do nascimento, né? Isso. O Elo Perdido sobre a viagem do Calaveira e do Brunão à Disney, em especial, me fez quase morrer de rir. Cara, eu escuto aquele programa. Eu acho que toda semana. Sem sacanagem. Eu escuto, toda semana eu escuto de novo. Eu rio pra caramba também. Principalmente porque eu dei o golpe da Big Thunder Mountain no meu pai quando fui com ele. Relaxa, pai. É só um trenzinho numa mina. Aham, coitado velho, cara. Mas a Big Thunder era tranquila, pô. Eu só cagão um peidão pra caramba, mas a Big Thunder é tranquila. E também entrei na atração da múmia sem esperar nada demais. Olha aí. Olha aí, ó. Ouvir o podcast foi viver essas situações de novo. Acabei enviando o episódio pro meu namorado, que ficou louco e resolveu que temos que ir pra Disney nas próximas férias. Olha aí. Viva a situação, enviando o episódio pro meu namorado, que ficou louco. Resultado: viagem marcada para maio do ano que vem. Olha aí, Brunão. Olha você aí. Você vê se é sua vaca. Para maio do ano que vem, pra aproveitar o Star Wars Weekend. Valeu, Star galera. Wars Weekend é excelente. Em maio rola lá no Disney Hollywood Studios a todo final de semana, sexta, sábado e domingo, celebrações de coisas de Star Wars. Então tem uma parada especial de Star Wars com os personagens passando, e vários dos artistas que já participaram dos filmes vão lá e dão palestra e tiram foto, dão autógrafo. É coisa pra fã de Star Wars mesmo, assim, é muito maneiro. Eu tenho um amigo, o Rodrigo, aqui de Brasília, ele foi. Ele agora, foi. Ele foi agora esse ano, ele falou que isso. É incrível. Ele foi, e o desgraçado me foi, exatamente na época que foi o Mark Hamill, velho. Pois é. Gente. Ele falou. O Mark Hamill nunca tinha ido. O Mark Hamill nunca tinha ido e o Rodrigo foi exatamente quando o cara foi, velho. Que sorte. Cara, ele falou que os fogos de artifício são temáticos, Star Wars. Isso, exatamente. Ele falou que o parque todo se transforma. Se você tem a oportunidade de ir agora em maio, que acontece no mês de maio, né, Brunão? Isso, em maio. Todos os finais de semana de maio. É, isso. Eu, quando voltar, eu tô pretendendo voltar no Halloween, porque eu não assisti o Not So Scary, que é o especial da Disney, do Resort Disney, do Halloween. Eu não assisti porque eu sou um imbecil, não sabia o que tá passando. Eu estava lá e não sabia o que tá passando. Então eu quero voltar lá pra curtir o Halloween, porque agora é uma época do ano que eu curto muito e tal. Então eu pretendo voltar lá, sabe lá Deus quando. Mas eu quero ver se a gente volta nessa época, né, Brunão? Enfim, aí ele continua aqui: parabéns pelo trabalho incrível, pelo bom humor e também pelo conhecimento de cinema, que faz do podcast um dos melhores que já ouvi. Balanceando comentários muito pertinentes e bem-humorados. Podem contar com mais e-mails e comentários meus, mais pertinentes inclusive. E olha, se quiserem mais uma participação feminina de uma cinéfila, estamos aí, sabia? Mande um beijo para mim no próximo podcast. Um beijo para você, Joana, e aí eu te pergunto, você é gata? Manda foto. Se é gostosa, manda foto. No currículo do Jurassic Cast é assim. Mandou a foto, tá maneira, e a gente pensa. Isso. Cavalia. Se quebra, depois não importa. O que importa é que na hora que entra tem que ser massa. Se ferrar. Não falei nada. Porra, amigos, já considero vocês assim, apesar de vocês não saberem da minha existência. Rau, rau, rau, rau, rau. Só queria comentar que sou fã demais de vocês e deixar um agradecimento especial para o esquadrão classe A que vocês têm. Não vou falar do Calaveira, que ele já tem todo o mérito que precisa. Isso aí, tá muito metido. Tá muito metido. Tá gordo assim, é cheio dele mesmo, dentro dele. Porém, esse podcast não será nada... Te mando tomar naquele lugar, mas rapaz... Porém, este podcast não seria nada sem o poderoso Miote. Como é que é o silêncio mais famoso da internet? É, o Miote é, cara. Você é o cara. E Miote, Miote é tão famoso que o Dr. Who fez uma referência pra ele. Na última temporada, na penúltima temporada, fala assim, o silêncio está vindo. E os comentários das lindas Yasmin, Belina, vocês são muito mais do que duas lindas. Sem os comentários de vocês, principalmente a qualidade disléxica na leitura de e-mails, minhas tardes não seriam tão divertidas. Brunão, não me canso de ouvir você com medo no Jurassic Cast 96. Esse pentagrama aí e os gritos de medo do Calaveira, que fez questão de colocar mais umas vezes, foram impagáveis. Não, não, o grito de medo dele, meu não, o grito de medo dele. Não foram os meus, foram dele. KKK. Enfim, continue o excelente trabalho de vocês estão fazendo e eu terei ótimas manhãs, tardes e noites ouvindo vocês. PS, já falei isso pro Miote via Facebook. Os programas Vale a Pena apenas são minha referência de assistir os filmes ou não. Se vocês gostam, sei que vou gostar. Que a força esteja com vocês, Thiago Silva. Thiago Silva, jogador de futebol, é isso? É, igual, não sei, né? Não sei. Se for jogador de futebol, não falou aqui. Obrigada, Thiago. Obrigada por você gostar dos nossos comentários, do elenco de apoio. Thiago, você não vai pegar, tá? Só não vai. Tem outro aqui que só antes de finalizar. Anderson Bulhões, que ele coloca aqui. Fala, galera. Escuto vocês há pouco tempo, mas garanto que será por muito tempo. Muito bom. Bem planejado, improvisado, divertido, inteligente e muito... Ah, vocês sabem. Não sei, tipo... Palavras jogadas. Um beijo para a ruiva mais gata dos podcasts e outros. Foi meio estranho, mas obrigado. Estou considerando que é pra mim. Tá? E é isso aí. A gente quer agradecer a comunidade de ouvintes deficientes visuais, que é grande. Como é que é os ceguinhos da internet? É, os ceguetos da internet. Eu queria agradecer. Valeu, gente. Obrigado. Bom, eu vou ler mais o último e-mail aqui, já tá enorme. Gente, de novo, muito obrigado a todo mundo que escreveu e-mail, continue mandando, a gente agradece demais, a gente fica muito feliz pelo retorno. Eu só queria ler aqui um último e-mail do Pedro Costa, que é nosso amigo aqui de Brasília, o Calaveira conhece, já participou aqui de vários eventos que a gente fez aqui, e ele mandou um e-mail muito tocante aqui, que é... tocou aqui no coração da gente e a gente queria compartilhar ele com todo mundo. Bom, já escrevi esse e-mail algumas vezes na minha cabeça, já rascunhei algumas vezes por aqui. Queria contar um pouco da minha história com vocês no último mês. É um pouco longa, mas eu preciso contá-la. No mês de outubro, minha mãe foi internada mais uma vez, dessa vez no hospital de base. Foi triste, mas logo pensei que ela ia ser rápido, já que ela ficou internada várias vezes no decorrer do ano devido a uma doença rara no intestino. Engano meu. Em meio da correria de ir visitá-la, passar algumas noites e terminar o curso que eu estava fazendo, ainda baixava alguns podcasts que acumularam no meu player, sem nenhum tempo para ser rodado. Em uma das noites que passei com ela, sentado numa cadeira muito desconfortável já no cu da madrugada, em meio à troca de soro e medicamento, comecei a escutar o Elo Perdido da Disney. Foram quase 2 horas em que esqueci o perrengue que estava passando naquele quarto de hospital e pude dar algumas risadas. Quase uma semana depois, recebo a notícia de que minha mãe teve complicações na cirurgia e teve que ser internada na UTI. O mundo parou de rodar por alguns minutos e eu não queria acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. No mesmo dia, tive que ir para o curso, saí de casa já em prantos, entrei no carro tentando me recompor para fazer o trajeto Valparaíso-Asa Sul, dirigindo meu humilde Uno. Gente, Valparaíso-Asa Sul, para quem não sabe, é longe pra caralho, tá? Liguei um podcast qualquer para ver se conseguia me distrair e dirigir sem as lágrimas escorrendo no meu rosto. Ao fim de um podcast que eu nem lembro, cujo estava na metade quando liguei, começa o Jurassic Cast 96, que foi o do Lobisomem Americano em Londres, né? Eu já na metade do caminho, em prantos, tentando prestar atenção no programa e pedindo para alguém lá em cima ajudar minha mãe a sair do coma, o mais rápido possível, escuto Calaveira falar do bar e do pentagrama na parede. Esbocei um sorriso e continuei dirigindo sem pensar no curso, somente em terminar o programa, parar de chorar e botar a cabeça no lugar. Fui até o NB, parei meu carro no estacionamento e fiquei escutando o programa. Por um momento consegui me desligar da realidade e entrar na conversa de vocês. Por um momento consegui ter alguns minutos de alegria naquele dia maluco. No dia 2 de novembro, minha mãe faleceu. Nossa. A tristeza e a sensação de vazio ainda é forte. Mas quando escutei o programa 98, que foi ao ar no dia do meu aniversário, consegui esquecer um pouco a dor e voltar a sorrir, nem que por menos de uma hora e meia. Só queria agradecer a cada um de vocês que, felizmente, já tive o prazer de conhecer e conversar. Obrigado, Rodrigo, Bruno, Leonardo, por ter criado esse projeto e não ter desistido dele. Vocês já me deram força para continuar algumas vezes e estão fazendo isso de novo, mesmo sem saber. E obrigado às meninas e ao Coruja por acreditar no JurassiCast e somarem essa equipe. Muito sucesso a vocês e o que depender de mim, o JurassiCast só vai crescer e prosperar. Cara, Pedro, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. A gente ficou muito tocado. Meus pêsames pelo falecimento da sua mãe. Eu já perdi um pai, eu sei como é essa dor. É uma tristeza, é uma sensação de vazio. Parece que o chão cai aos seus pés. E eu acredito que no seu caso seja mais sério ainda, porque você tinha uma ligação muito forte com a sua mãe. Eu me lembro dela levando você com ela nos eventos e tal. Então, cara, força nessa hora. Acredita, tudo vai se estabelecer. Não é o fim da sua vida, tá? É um começo de uma nova jornada para sua mãe. Eu, pelo menos, acredito nisso. Uhum. Então, cara, força aí. Segue tua vida, continua teu curso. Tu tá no NB, cara. O NB é uma das grandes universidades desse país. Manda ver, não desfoca. Que tu tem tudo para encarar um grande sucesso aí pela frente. Continua escutando a gente, cara. E no que você precisar, cara, tamo aí, manda e-mail. Que a gente tá aí pra te ajudar, beleza? A vida é um ciclo, né? Já diria o Rei Leão, né? Isso, é verdade. E é sério, não tô de sacanagem. A vida é um ciclo. A gente mata a gazela pra gazela virar, aí a gazela, a gente morre, vira grama pra gazela comer a gente, é o ciclo da vida. É verdade. Então, outros se vão para dar espaço às novas gerações. E eu também, fazendo minhas as palavras do Brunão, eu também acredito que a morte não é o final, é uma jornada de algo mais. Isso. A coisa não acaba aqui. Pra falar a verdade, eu creio que a coisa fica muito mais interessante quando você vai pro outro lado. Isso. Porque é um outro universo, uma nova jornada. É como diria o Gandalf também, né? A morte não é o final. Isso. É uma viagem que todos nós trilhamos. É verdade. Tenha fé, enfim, boa sorte e vai dar tudo certo. É isso aí, internet. Esse foi o Jurassic Combo 25, 24. Esse foi o Jurassic Combo 24, um verdadeiro programa para ser feito com a qualidade do Jurassic Combo. Daquela bosta que eu fiz no 23. Tá certo, com S pra você. E a gente volta no Jurassic Combo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, por aí vai. Sobe a música de terror, Melina. Olha aí. Não, você já botou, né? Espera. Não, eu vou deixar assim. Você vai ser igual o Miote, né? Não tá na trilha, eu não vou então, botar. Vai ficar aquela. Vai ser igual o Miote. Não. Olha só, Brunão. Antes de eu passar o link, Brunão. Ele já tá com medo. Já. Olha aí. Ele já tá com medo, ele não respeita. Olha só. vender, vamos vender cartilagem de tubarão? Eu adoro aquela mulher que vende cartilagem de tubarão. Não, é aquela lá do... Ah, você, a iogurteira, a torpideira. E ela fala tremendo, né? Ela, agora você pode comprar... Coitada, a gente, ela é doente, tubarão. Velho. É, não é verdade. Na verdade, ela teve derrame. Ela é doente, gente. Não vamos zoar, não. Ah, eu não sabia. Mas não. É engraçado pra caralho quando ela fala. Não, não é, não. Então bota outra pessoa pra vender. Eu tenho pena. Eu tenho pena, eu tenho dozinha. Não, velho, tem a pena não. Sabe por quê, Brunão? Ela já disse em entrevista que ela sozinha, a empresa dela vendendo essas quinquilharias, sustenta mais de 12 canais de televisão. Tá então, vendo? Tem, tu tem que ter pena de mim, que falo aqui direitinho e tô aqui fudido. Dela que tá lá vendendo as cartilagens de tubarão. E tá morando em Miami. Ela só vem pra cá, grava e volta pra amanhã, tá? Cara, eu vou começar a falar assim. Você acha que vai aumentar aí o número de galera, de download? Vai, vai, não, vai. Não precisa, eu já só falei. A única coisa que vai acontecer é diminuir as suas participações mais ainda. É, eu já falei pra mais você. Mais ainda? Eu já falei pra você. Você é boba. Você pode fazer qualquer idiotice que você quer na internet. Você só precisa... Basta estar nua. É, pois é. Você e as meninas compraram a ideia, não sei por quê. Eu também. Até agora eu tô esperando. Até agora eu não sei por quê. Quem sabe eu venda isso pra algum site sueco, né? Ia ganhar dinheiro pra caramba. Aí tá aí. Ó, regulando essa mixaria aí. Pois é. É, o pretinho é da hora. Oh, Eu não sabia que dá pra dar prazer em alguém, você tinha que ter o pau bifurcado. Não, não, é porque não, vai não, um. Isso daí é porque é esse aí é o consolo da Peppa. Vocês já escutaram? Vocês já escutaram o. Você já escutou, Mel, o funk da Peppa? Ah, o funk já! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso! É muito adulto! Ela senta na pica branca. Ela senta na pica preta. Ela senta na pica branca. Ela senta na pica preta. Ela queria ter duas bucetas e sentar ao mesmo tempo na branca e na preta. Ela queria ter duas bucetas.